Salvador, Bruno 601, ponto de 090, troca. Bruno 601, autoriza da linha M, colapsou no zero, vento no corredor grau 089. Mesmo ingresso, decolagem 10, Bruno 601. Sobrava autorizado ingresso, pode ser 1 no 7, linha de pronto. Fora do solo, Bono 601. Bono 601, decolado 36, controle 1208. 208 agora, Bono 601, boa noite. Bono 601 no perfil da El Leda Bridges. Bono 601, no contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 360. O perfil para 360, com o nome 601. Você é 0 no 0. Ali, mantém 9-0, 940. Sobrava, aguarde. Perna 13325. Obrigado, bom trabalho. Em direção a Bravo, autorizado a decolagem em posição 17, vento 130 graus, 08 nós. Gol 940, vai manter CNA de mais alguns instantes e evitar o challenge que vai cruzar o campo. É, de 940. Bravo, decolado 239, controle 120, vai final 8. Canto Bravo, 208. Boa noite, Papa Romeu, direto Bravo. Papa Romeu, Índia Delta Bravo, contato radar, saída Momo, suba e mantém a nível de voo 450. No perfil da Momo, ascensão para o 450, direto Bravo. Autorizado decolagem em posição no 0, vento 140 graus, 079. Livre decolagem no 0940, boa. E após o ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.17. Após o ETAP, 1-0-3, boa noite, autorizado alinhar, mas você está no 0 e no 0. Abrir um autorizado, sempre alinhar, quem mantém? 1-2-7-3. Gol 940, decolado 42, controle 1-10, 8. 208, boa noite, gol 1-9-4-0, obrigado. 601, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5. Gol 601, grato. Controle Salvador, boa noite, gol 1-9-4-0. Gol 1940, contato radar, saída da AEL, suba e mantenha nível de voo 360. Da AEL, Leda 360, gol 1940. Papá Romeu, Índia Delta Bravo, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 285, 2545, Delta Bravo. Abaixo, abaixo. 776, autorizado final ILS X-Ray, reposta estabilizar no localizador. No 940, autorizado de colagem, pistão no zero, vento 130 graus, 089. Só confirmando, voo no 273, pistão no 090. Afirmo, voo no 273, corrigindo. Obrigado. Um 273, decolado 46, controle 1208, bom voo 208, boa noite, até a próxima. Controle Salvador, boa noite, gol 1273. Gol 1273, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 360. Da El 360, é possível brilho visual no setor? Gol 1273, mantenha a saída. Mantendo a saída 273. Controle de gol 940. Prossiga, gol 1940. Pode prosseguir a subida 360 sem restrição? Gol no 940, afirmo, suba com nível de voo 360. Obrigado. Salvador, boa noite, gol no 884. Gol 1884, ação de identificação autorizada a chegada a mar e disponível nível de voo 050. 050, 884. Gol 1776, chame torre 11895. 11796, transfere estabilizado, avistando. 1776, continua a aproximação, olhando para o selinho. Sim, aguardando, 776. Salvador, control, frequência 120, 08. Salvador, 108, beleza. 1778, autorizado, ponto, pistão no 0, vento no 40 graus, 089. Livre, ponto, bom, no 776. Radio Fox 2281, Radio Conte, Clave 7090, Conte de Pastre. Conte de Pastre to Fox 7090 to Tucson. Gol 1940, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. Muda 133? 133-25. 252-3325, obrigado, gol 1940. -770, solo 51, livre direita, solo 121, decimal 1. Gol 1273, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1251, 1332-5, 1273. Voo 1884, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado final ILS. Exo-Rei, reporte estabilizar localizador. Pois estará estabilizado esse localizador, voo 1884. Web 6728, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Autorizado ITAP, Web 6728. Direto ITAP, 6728, obrigado. Descendo por 050. 818090. Roger, é Brasília Costa, do 81. Gol 1884. Gol 1884. Completa final, chame torre 1895. serviço. Boa noite, Gol, 884. 884. Ciente, avistado, tá livre o pouso na 10. O vento é 130 graus, 08 norte. 84. Europa 083, Cocker Dent, 107 level 050, clear de bom seu arrival. Web 6728, aguarde. Lima, Kilo Bravo. Gente, acione e repostar. Chame para ingresso na 17, Lima, Kilo Bravo.